teu companheiro. Filho, eu sou teu amigo. Se estás em angústia, eu sou teu alento. Na tua fraqueza, o teu sustento. Quando todos te abandonam, estou ao teu lado. Sou eu quem luto por ti quando estás calado. Nunca te deixarei, com amor de ti cuidarei. Sou a porta que está aberta pra você passar. Filho, enxugo tuas lágrimas. Na batalha eu luto por ti. Pra o inimigo acertar em você, terá que passar por mim. Sou tua fortaleza, teu remédio na hora da dor. Sou Jesus Cristo, te amo e te fiz vencedor. Abandonam, estou ao teu lado. Sou eu quem luto por ti quando estás calado. Nunca te deixarei, com amor de ti cuidarei. Sou a porta que está aberta pra você passar. Filho, enxugo tuas lágrimas. Na batalha eu luto por ti. Pra o inimigo acertar em você, terá que passar por mim. Sou tua fortaleza, teu remédio na hora da dor. Sou Jesus Cristo, te amo e te fiz vencedor. Enxugo tuas lágrimas. Na batalha eu luto por ti. Pra o inimigo acertar em você, terá que passar por mim.